você me pede, eu não posso fazer. Mas se você me pede, eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono perde a cor. O que você não pode, eu não vou te pedir. E o que você não quer, eu não quero insistir. Então, diga a verdade, doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone. Todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Às vezes fica longe, impossível de encontrar. Mas quando o bom é bom, toda noite é noite de luar. No táxi que me trouxe até aqui, o Willie Nelson me dava razão. As últimas do esporte, hora certa, crime e religião. Na verdade nada é uma palavra esperando tradução. Toda vez que falta luz, toda vez que algo nos falta, o invisível nos salta aos olhos. É um salto no escuro.